estática. O mais refinado conteúdo da internet. Are you still listening? Hello? E aí, pessoal, começa agora mais uma Gabi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Aiken. E aí, cambada? E seja bem-vindo, Falk, nosso amigo. Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Falk. É isso aí, não tô aqui pra um vídeo, tô aqui pra participar do Gabi Estática, o podcast do gaveteiro. Nossa, cara, o que foi isso? Ele já disse que tá, é a persona, né, persona já pública do cara, pô. Já percebeu que o cara não vê os vídeos do meu canal. Todo vídeo é a mesma coisa e o cara não se tocou. Pois é, você vê. Eu me toquei, mas achei engraçado. Você vem com essa desculpinha agora. Pá, é foda. Então, Falk, a gente trouxe você aqui pra você trazer o seu público pra esse Gabi Estática, que hoje iremos falar de joguinhos. Se é pra trazer meu público, fodeu, velho. Público? Acho que dá umas 5 pessoas. É, vamos ver então a média de downloads. Se tiver 5 a mais, a gente sabe que você conseguiu. Mas e aí, o que nos traz aqui nessa mesa redonda pra debatermos hoje? Pois é, esse Gabi Estática que eu tava pensando, até ele vai ser meio que uma continuação espiritual daquele que a gente fez com o Paulo, do Godmoji, que a gente falou da nossa história com os videogames, né? Agora a gente vai aqui discutir um pouco o hábito de jogar, o perfil dos jogadores, né? E falar um pouquinho também do... como a gente tá nessa fase aqui de transição, né? Que começou a geração nova e tal, e tem umas coisas bizarras vindo pela frente. A PC Master Race, mais forte do que nunca, devido à Steam, né? O lance é que aquele era o programa sobre o nosso passado e esse é sobre o nosso futuro com os videogames. Olha só. Interessante, interessante. Que eu estou ligado que o Falk fabricou aí uma máquina, né, cara, que eu acho que chega a ser perigosa, né? Eu acho que tá rodando Skynet nela, né? Tá, cara. Tá rodando bastante coisa aqui e eu tenho até um medo, assim, de um dia eu acordar, o PC sair andando. No caso, é uma máquina assim que eu montei realmente voltada pra jogos e edição de vídeo, né? Se fosse só pra jogos, daria até pra baratear um pouco, mas como eu tenho Falk Play e tudo mais e outros projetos com vídeo, eu já meti o louco e falei, tem que gastar mesmo, senão vai... Cara, mas não sempre, não dá uma impressão que essa história aí, jogos e edição de vídeos. Essa e edição de vídeos não é meio que uma desculpa, só pra você botar um PC mais foda aí. Cara, pode até ser uma desculpa, entendeu? Às vezes eu olho como isso, mas é que assim, posso entrar em especificações técnicas de processador? Claro, por favor. Dica pra quem quiser, tá ouvindo o Gavestat e quer ser youtuber, né? Se você quer montar um computador pra editar vídeo, tenta evitar usar peças da AMD. Mas a AMD é muito mais barato. É barato. Só que ela esquenta mais, ela não tem um desempenho tão bom quando você vai renderizar um vídeo. A placa ou o processador vão começar a esquentar demais. E aí, então, ela já é um processador assim que roda mais baixo, entendeu? Roda mais frio. Aí o que acontece, né? Se fosse só pra jogo, eu poderia pegar um i5. Uhum. Ele vai ter um desempenho fodido pra jogo. Inclusive, alguns i5s, eles conseguem mais FPS do que o i7 da mesma geração. Cara, eu acho muito bizarro esses negócios de i5. Por exemplo, o meu notebook é um i7, mas que bosta, porque ele não tem nada a ver com o que as pessoas tendem a pensar, né? Nossa. Muitas vezes um i3 pode ser melhor do que um i7, eu não sei como é que funciona isso, cara. Então, tudo depende do modelo que você tá pegando, entendeu? Que nem, uma vez o meu irmão, ele foi comprar um notebook pra ele, aí ele falou, o que você achou desse notebook? Eu falei, olha, eu achei bom, mas o preço tá suspeito, deixa eu ver a informação sobre esse processador. Aí vai em algum site de benchmark, sei lá, CPU Benchmarker, e tá com o modelo do processador lá, cara, você vai acabar vendo que a pontuação daquele processador é muito baixa. Então o que acontece? Ele joga umas peças fodidas e o processador de baixo desempenho. Então pode ser um i5, mas ele vai ter um desempenho baixo. As outras peças não vão dar conta de carregar o processador, entendeu? Uhum. Uhum. Mas o i7, ele funciona mais ativo com a tecnologia hyper-threading também, que eu não sei explicar direito, mas tem correlação com os núcleos virtuais do processador e tudo mais. E isso, na hora de renderizar o vídeo, ou até mesmo se você modelar em 3D, por exemplo... É isso, é outra coisa que puxa muito, né, pra galera. Ele vai começar a fazer mais rápido, né? Porque, cara, uma renderização de vídeo é basicamente cálculos matemáticos. Então, um processador que o i7, ele já vai conseguir executar esses cálculos bem mais rápido que o i5. Então, o desempenho vai ser melhor, saca? Uhum. O último vídeo que eu editei, cara, eu fiquei feliz com o resultado. Porque era um vídeo de 7 minutos e ele renderizou em 8. Nossa, quase um pra um, né, cara? Então, eu achei, mano... É, isso é bizarro. Ele praticamente tá dando play e renderizando, né, cara? É muito bizarro. Exato, cara. O meu antigo PC pensei se eu fosse renderizar aquele vídeo, e detalhe, era um vídeo em 1080p, não era 720 nem nada. Uhum. Se eu fosse usar meu outro computador, cara, deixa 2 horas e meia e vai fazer alguma coisa, entendeu? O que R$5 não faz, né, cara? Eu não falei nada. Você quer que eu bipe, né? É melhor bipar, né? Vai que o pessoal te sequestra, né, velho? É, por favor. Só digo que eu fui tacando dinheiro no monitor e as peças foram aparecendo na minha mesa. Então, daí a gente já pode puxar... O Aiken, como foi aí que você montou o seu PS4? É, como eu montei o meu PS4 é assim, caiu um caminhão. Eu, finalmente, depois de um PS1, eu passei pro PS4, né, cara? Aham, uhum, depois de muitos joguinhos de browser, né, cara? Muitos joguinhos de browser, aqui, né, como eu comentei da outra vez. E eu tô aqui nessa vida maldita de videogame, essa coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. É, eu tô ligado, cara, que a relação do Aiken com o PS4... Toda vez que eu chego assim, aí, Aiken, agora há pouco eu tinha falado. E aí, comprou Bloodborne? Comprei, tô esperando chegar. Comprou não sei o que lá? Não, e o The Order? Não, tenho também aqui. Você tá parecendo, cara, que a mulher... O que o cara fala? Ele é divorciada com cartão de crédito aí, né, cara? Depois do PS1, né, o cara pegou o PS4, o cara quer jogar tudo agora. É, nossa, com véio. Certeza, ó, cara. O cara perdeu o Play 2, que foi o melhor console de todos. Não, eu não duvido disso, cara. Então, o problema é que eu nunca tive recursos para sim, tal. Não, até imagino, cara. Mas, por exemplo, você pulou o Play 2, que, mano, cara, eu joguei Final Fantasy X quando lançou pro Play 2. Amei, adorei, debulhei esse jogo, joguei que nem um filho de uma puta. Que afinal só estudava, cara. Então, e eu sempre tirava nota alta sem estudar. Então, o que eu ia fazer? Eu jogava videogame, pô. Aprendi inglês. Ah, mas o meu inglês é por causa de videogame também. É, então, cara. Acho que vocês já até comentaram isso em outro Gavestática. Uhum. Mano, tem uma galera aí que fala pra mim, mano, como é que você sabe inglês tão bem? Eu falei, mano, eu não sei inglês bem, tá ligado? Se você pedir pra eu escrever uma redação, não vai sair tão bem. Mas a questão é, eu consigo compreender as coisas porque eu jogava videogame, velho. E o Play 2 foi um excelente videogame nisso. Porque, por exemplo, Final Fantasy, cara, tinha lá a legenda e os caras falando. Genial, cara. É, mas será que isso não vai acabar um pouco agora que tá sendo tão popular, né? É tão as normal dublagens. Ter as localizações, dublagem. Então, acho que acaba um pouco, cara. Mas é interessante porque você ainda pode voltar, depende. Né? Depende. É, porque assim, você, se você quiser, é claro, você pode colocar dublado. Mas se você quer aprender o inglês através do seu videogame, você pode, nada te impede então, de manter ele, entendeu? Será que a gente realmente queria ativamente ou simplesmente foi tipo um bundle, né, cara? A gente ia jogar e meio que aprendia ao mesmo tempo. Era obrigado, né? É, a gente era obrigado. Ah, a gente era obrigado, né? Porque você com queria certeza. Saber o que estava acontecendo. Mas, por exemplo, a namorada do Lauro, né, a amiga nossa, eu emprestei pra ela o meu Dragon Age Inquisition, esses dias. E assim, ele tem localização, né, pelo menos na legenda, mas a pessoa ainda tá falando inglês, saca? Você ainda pega, mesmo que sem querer, tá pegando um pouco, saca, do idioma. É, até porque geralmente eu tenho essa impressão, pelo menos, que em videogame o áudio é muito mais fácil de entender que em um filme, né? Filme nossa, parece que tem muito mais efeito, assim, ou, sei lá, eu acho que os caras não estão gravando necessariamente no estúdio, né, não sei, aí o... Não, e até porque, por exemplo, num filme, você, em geral, vai ter o sotaque de um ator, que é X, e no jogo, como é geralmente uma terra de fantasia ou coisa do tipo, né, raramente você tem também o mesmo sotaque. É claro que, por exemplo, no próprio Dragon Age tem lá a Cassandra que fala com um sotaque meio russo. Mas ainda assim é feito pra ser mais inteligível do que o de costume, né? É uma coisa mais de flavor do que de real, né? Do que um sotaque real, por assim dizer. Eu também tenho a impressão que os desenvolvedores lá de videogame... Eu tenho a impressão que os caras são muito mais conscientes, assim, que tem uma galera que não entende tão bem, assim, sabe? É, do que filme. Filme, eu acho que o pessoal não, tipo assim, não se importa tanto, que nem no videogame. Por exemplo, videogame tem o... muitos jogos tem aquele modo lá pra galera que tem problema de visão também, né? Como é que é? Daltonismo e tal. Tem as legendas, né? Mesmo quando jogar em inglês, já tinha legenda em inglês mesmo. Em muito jogo, né? Tinha a opção de se botar legenda em inglês. Porque se você for ver, não faz tanto sentido. Pra que um jogo em inglês com legenda em inglês, né? Mas acho que os caras meio que tinham consciência que tinha gente que não entendia perfeitamente, né? Só ouvindo. É, pode até ser especialmente isso, especialmente se você pegar aquela parada, né? Que quem menos sabe inglês na Terra são os americanos, né? Então... Que, cara, por exemplo, eu lembro que eu era uma criança estranha, né? A galera comprava um jogo novo e já dava New Game. Eu ia nas opções. Ah, eu também. Ah, com certeza. E eu via lá se tinha subtitles. Mano, ele lá, subtitles, eu habilitava, cara. GTA, San Andreas... Eu lembro que eu ficava meio triste, porque o filminho do começo, é, a primeira vez que você inicia, né, o jogo ele não dá um menu, ele já inicia direto, não tem um save. Uhum. Sim. Então, o filme no começo eu não sabia o que o CJ falava. Depois de muitos anos que eu fui entender, after 5 years on the East Coast, it's time to go home. Nossa, fez igualzinho. É, então. E cara, demorou até eu saber o que ele tava falando, saca? Aí um dia eu li num fórum que se você começasse a apertar start muito rápido, antes do filme iniciar, você conseguia entrar no menu e habilitar as legendas. Nossa, cara, que doideira. Caralho. E aí eu fiz isso um dia e beleza. Aham. Uhum. É, porque isso é cada é perfil de cada jogador, né, cara? Eu sou um cara que nunca ligou pra gráfico. Eu sempre fui fã de RPG, saca? Aham. Uhum. O gênero que sempre ficou atrás em questão de gráfico, né, cara? É, especialmente... Ah, peraí, ficar atrás em questão de gráfico? Acho que não, hein? Eu acho sim, cara. Acho que hoje em dia que eles estão mais nivelando mais por cima. Que RPG tá um pouco mais em alta, mas... Ah, não, tem os japoneses, né? Que os japoneses eles já que faziam... Que não é RPG, né? Vamos lá. Vamos começar com cagar regra. Agora. É que se a gente for discutir o que é RPG e o que, é que não é, né, cara? Aí é muito programa. Complicado, velho. Dependendo da forma que você considerar, ou tudo é RPG ou nada é RPG. É verdade. Mas assim, tipo, o que você pode considerar como Western RPG, né? Uhum. Western? RPG ocidental, vamos dizer assim. É, que sempre ficou atrás de gráfico. Quer dizer, um dos meus primeiros jogos que eu fiz. Fissurei mesmo, foi Fallout. Então, porra, aquela gráfico horrível, visão isométrica, né? Horrível, eu não diria, cara. Ele só que você falou RPG. Cara, você fala de RPG pra mim, a primeira coisa que eu vou pensar é Final Fantasy, desculpa. Muita gente tem isso. É, essas pessoas que estão erradas, assim, que tem esse problema. Ah, cara, desculpa, mas Final Fantasy é minha vida, velho. Não, não dá, cara. É, e assim, por exemplo, agora você pega o Dragon Age Inquisition, por exemplo, que é o... Pô, é o dessa geração, é o grande RPG dessa geração até agora. Ele, porra, tem um gráfico muito fraco, saca? Ainda pra essa geração ainda. Se você compara, pô, até com o The Last of Us remasterizado, porra, é muito mais sinistro, na minha opinião. E eu sempre gostei de jogo com historinha. Por isso que eu sempre falo desse lance de eu pegar um jogo antigo, eu não ter problema nenhum com um jogo antigo, saca? Uhum. Fly, que consoles você tem? Então, eu tenho mobile, né, cara? Celular, console, mercado, vamos combinar um negócio, o mercado mobile tá crescendo e bastante. É, mas crescendo com muita bosta. Né, cara? Eu vi até eu não vou saber quem foi que falou isso, porque eu já vi alguém citando essa pessoa, então não sei de onde que é, mas se referindo a maioria desses jogos de celular, tipo, dando um conselho pras empresas, né, cara? Pessoal, vamos tentar ser mais Disney e menos Vegas, cara. Porque chega a ser ridículo, cara. Alguns jogos que você vê por aí, sabe? De você tem que gastar, como lá no 99 Vidas eles falam, né? As Otário Coins, né? Pra você conseguir avançar no jogo, né? Ou então, tipo, você pode jogar 20 minutos agora. Se você quiser jogar mais 20 minutos, você tem que gastar essas otário coins. Se você não tiver, você tem que pagar, né, cara? Esse tipo de coisa. É a melhor definição possível, cara, dessas paradas, otário coins. É, acontece isso. Mas quando eu falo do mercado mobile, pega, por exemplo, a empresa Gameloft, que faz FPS, faz jogos online justamente pro mobile, entendeu? Uhum. Aí eu de otário coin, né? Também. Cara, não tem tanto, assim, dessas otário coins, entendeu? Claro, uma coisa ou outra tem, mas, por exemplo, digamos, tem um jogo deles que é como se fosse um CS. Entendeu? É o Modern Combat? Não sei, cara. É um que eu vi que é online, parece um CS, tá, tem 5 de um lado, 5 do outro, entendeu? Eu acho que é esse mesmo. Eu tenho ele aqui instalado. E ele tem o Otário Coin. Tem? Ah. Mas ele é mais tranquilo, vai. Ele é um pouco mais tranquilo, que dá pra você se divertir. Tem alguns jogos que, convenhamos, fazendo a feliz... É, bem, o negócio era brutal. Bem, mobile... É, e o PC, né, cara? PC. PC não é um console. Não, console não. Meu último foi o Wii. Uhum. E antes dele eu tive o GameCube, que eu acabei comprando o Wii mais pra aproveitar, porque o GameCube tinha pifado, né? E como ele tinha a retrocompatibilidade, aí eu achei melhor pegar o Wii mesmo. Mas foi minha despedida, cara. Porque por enquanto eu não me vejo tendo um console. Na verdade, eu não sei nem até quando vai existir consoles do jeito que a gente conhece hoje, sabe? No momento, nenhum você não pretende pegar mais nada. Não, uma placa de vídeo nova. Não, placa de vídeo nova, tudo bem. Aí sim. Você já tá de olho na minha, nessa fada. Eu tô ligado. E você, Aiken? Atualmente eu tenho um computador que nem jogo de browser tá rodando mais. Pô, RuneScape, mano. Cara, o meu computador, ele não tá abrindo nem imagem em JPG mais, cara. Esse é o nível de cagada que ele tá. Eu acho que se eu passar manteiga nele, ele vai me render melhor se eu comer ele do que se eu fazer alguma coisa com ele, saca? Você já viu aquela imagem clássica do cara usando o gabinete como churrasqueira, né, cara? É, o meu deve estar pra esse nível. Um dia eu vou entender como é que o Aiken tá no Skype. Pois é, nem eu entendo ainda, cara. Isso é bruxaria pesada. Mas o... É aquela síndrome do Sr. Burns, né, cara? Ele tá com tanto problema, né, que entrou em equilíbrio, né? É, exatamente. Mas o... E o meu PS4 agora, que tá me trazendo muita felicidade, embora... Quantos jogos você tem aí no PS4, hein? Deixa eu olhar aqui. Tirando os que eu ganho de graça da PSN, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Bloodborne que tá chegando. Olha aí, mais uns 3 jogos você vai ter gasto o que o Falk gastou no PC dele, cara. Quase isso. Quase, é, por aí. É que é irônico, né, que eu vejo muita gente, aí a gente vai entrar naquele negócio das pirraças, né, cara, de jogadores de cada plataforma. Que é isso, né? Eu vejo muita gente reclamando de... Não, mas se o cara quiser comprar um PC foda, vai gastar um 3 PS4. Mas, cara, e os jogos, velho? É meio complicado também, né? Sem falar que o jogo de PC... Não vou nem citar a opção da pirataria, mas o jogo de PC já é muito mais barato, né, cara? Sim, sim. O lançamento já é bastante... É, vamos pegar agora o Mortal Kombat X... Na Steam tá R$99, pra console tava R$200 e agora já aumentou pra R$209. Pode crer, foda. Foi até engraçado. Esse preço é de verdade mesmo? Eu achei que tinha sido um bug lá que tinha dado. Ah, não, isso é no console que você tá falando, né? Esse dos... É, no console. Ah, tá. Porque quando a Steam lançou, realmente, acho que tava caro. Tava também 200 e tanto, mas foi um erro, né? E tanto. Só que aí depois eles anunciaram, não, isso aí foi um erro. Aconteceu isso também com o jogo do Deadpool, quando lançou. O jogo tava por R$140. Ninguém nunca tinha visto um jogo na Steam por R$140. Aí falaram que era que foi. A Steam se manifestou e falou: isso aí é coisa da desenvolvedora. Aí depois a desenvolvedora foi lá e abaixou o preço. Eu ouvi falar dessa parada que nego até ficou putaço com a desenvolvedora desse jogo por causa das gracinhas que eles estavam fazendo. Inclusive essa questão do preço, né? Eu acho que eles ficam testando, cara, pra ver até onde vai, né? E aí, Aiken, você não pretende, assim, comprar algum outro console ou pegar um PC mais recente? O problema é que eu tô meio fudido de grana, mas assim que eu conseguir juntar uma grana, eu vou comprar um PC maneiro. Porque tem muito jogo bom, até de geração antiga, saca? Por exemplo, a trilogia Mass Effect, que eu sou ultra viciado, adoro aquela porra, mas não tem pra PS4. Talvez eles façam remasterizado, mas... Quem garante, né? Quem garante. Mas que eu teria disponível no PC, assim, que eu tiver um. Entendi. Então, assim... E até jogo antigo, cara. Tem jogo do... Por exemplo, o StarCraft 2. Uhum. Saca? Que eu nunca consegui jogar e, pô, assim que eu comprar um PC, vai ser a primeira coisa que eu vou conseguir, que eu vou correr atrás, saca? Inclusive, você tá ligado que tem a Starter Edition que é de graça, né? Sim, pode crer. Pra quem não sabe, né? O StarCraft 2 tem um modo que eles chamam de Arcade. Que são mapas que a galera cria. E esses mapas são jogos. São tipos de jogos, entende? Uhum. E o Arcade é gratuito agora também. Se você baixar o Starter Edition, você tem acesso ao Arcade. É tipo aqueles mods que o pessoal fazia, tipo bota e tal. É tipo fazer Warcraft mapinha. 3, tá ligado? Tem um, inclusive, que se chama Máfia, cara. Que é como se fosse um detetive. Só que, mano, é um jogo mental aquilo tão fodido, cara. Tão foda. Que na moral, eu fui tentar jogar aquilo umas 4 vezes. Eu não sabia fazer nada e eu acabava morrendo. Pô, eu ouvi falar que nego tinha feito, num desses arcades, um jogo de Call of Cthulhu, cara, Nossa, com StarCraft? Com StarCraft, que tinha ficado fodíssimo, assim. Eu não consigo nem imaginar. Ah, é que tem uns bichos, né, bizarro, né? De repente eles usaram isso, não sei. É, cara. Eu lembro que, quando eu jogava Warcraft 3, tinha um mapa do Diablo 2. Nossa. Então, assim, pô, olha que parada maneira, saca? Que com um PC eu vou poder jogar. Isso chega a ser bizarro até. Até você comentou aí uma coisa que a gente falou no WhatsApp, coincidentemente, hoje, né? Que você falou até jogos antigos, StarCraft 2, né, cara? De quando que é StarCraft 2, cara? Você tá falando que é antigo. Nossa. Você não acha, primeiro... assim, que a galera tá meio assim também ultimamente, com essa pilha de jogar só lançamento também? Eu não lembro quando foi que eu joguei o último lançamento, cara. O jogo é de 2010. 2010, velho, diga aí. Não, mas vai, 5 anos já é, pô, já dá pra mudar de geração, né, véio. Cara? Cara, fale você, Aiken, que joga Fallout 2 até hoje. Quer dizer, agora não é o caso do Play 4, né, mas... Não, cara, mas assim, isso. Você tem que ver que, infelizmente, isso é meio que definido pela indústria. É, a cultura quantidade... do hype, né, cara, que quebrando... foi o que a Ubisoft andou fazendo aí, né? Com aquele jogo que, inclusive, né, nesse Gavestatic aí com o Paulo, né? Lembra aí quem que você falou que tava louco esperando pelo Watch Dogs? Porra, e hoje nem dia, me você... fala essa porra. Eu nem joguei esse negócio. Dizem que ele nem é tão ruim assim, mas não é nada do que eles prometeram, né? Cara, ele só é... Ele não é um jogo, ele é um bug. Então você compra um bug, aí pra você ver, tipo, as maluquices que acontecem. É, a Fra lá do trabalha comigo, que escuta o Gavestatic, ela comprou o Far Cry 4. Não foi exatamente no lançamento, mas foi tipo na primeira promoção que o Steam lançou, que ele deu um descontinho assim. Que, sabe aquele desconto de 10% simbólico, assim, foi um negócio desse. Uh-huh. Aí, tipo, ela comprou e o jogo não iniciava, cara. É foda, né? Caralho. Aí ela foi atrás lá de tutorial e tudo. Ela conseguiu jogar, hoje ela tá jogando, mas mesmo assim ainda tem um bug que ele não conecta lá na rede lá deles, ela não consegue. Jogar online, essas coisas. Sabe? Sabe o que eu acho que é o problema disso, cara? É, envolve aquela questão de, por exemplo, a Steam é uma DRM, certo? Certo. Mais ou menos. Assim. Qual é o conceito de DRM? É uma parada que bloqueia o jogo se ela não tiver ativada. Aí que tá, a Steam não faz isso. É isso que eu tô falando. Se dá pra você jogar offline. Você só precisa conectar pela primeira vez lá. Se você tiver, depois, sua internet cair, você pode entrar com sua senha e ele fala, ó, você não tá conectado. Quer iniciar no modo offline? Aí você inicia, de boa. Ah, não, beleza. A questão é a seguinte, se você nunca tiver ativado o jogo alguma vez, ele não vai deixar. É, tem que ter o mínimo. Você precisa pelo menos ativar o jogo lá, né? Então, por exemplo, se eu baixar os arquivos do jogo, jogar na Steam e tentar iniciar ele offline, não vai, entendeu? Tem toda essa questão, você vai precisar de um crack, você vai precisar de alguma coisa pra iniciar esse jogo. Mas o problema voltado pro Far Cry 4 é o que é o quê? Você compra ele pela Steam, beleza. Isso. Só que os jogos da Ubisoft tem a DRM deles, que é o Uplay. É, isso que é o então problema. Então ele vai iniciar o Uplay dentro da Steam. Olha a merda, cara. Uhum. Olha a merda. É isso que é um saco. E é eu acho que o problema da Ubisoft é esse, cara. Eles querem forçar o negócio com o Uplay, beleza, bacana. Mas então... faz alguma coisa pra ele funcionar em conjunto com a Steam se você quer vender os seus jogos lá. Cara, e o Steam, eu acho um negócio, velho, que chega a ser aquele negócio bom demais pra ser verdade. Eu já fico pensando se não tem lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Ah, porque, sempre tem. Cara, lavageiro tem, muito... tudo tem. Compara o Steam com qualquer outro desses concorrentes, o Play, Origin, o que mais que tem aí. Enfim, todos esses outros aí. Cara, eles, além dos preços, que pra muitos já é o principal vantagem do Steam, eles têm uns benefícios, eu não sei se vocês... estão a par disso, porque eu não vejo tanta divulgação, mas você já viu aquele negócio do Family Share? Já. Tá ligado? Não, isso daí, não sei se você não sabe como é que é. Ah, que é o seguinte. Como é que você acha que eu tenho GTA V e Mortal Kombat 10 na minha conta? Então, imagina o seguinte, que eu falo que você é da minha família, beleza? Uh-huh. Sua família da máfia. Tô aqui, você é meu amigo, eu quero compartilhar com você. Você que não tem nenhum jogo no sua biblioteca Steam, você automaticamente vai ter todos os meus, entendeu? Exato. Eu só não posso estar jogando no momento que você quiser jogar. Entendeu? Mas você pode pegar e deixar a sua Steam em modo offline e jogar normalmente. Exatamente. Mas aí eu já tô. Saca. Já é a máfia da gente, né? Eu não tô querendo. Só que aí tem isso. Também um outro porém. Não é todo jogo que vai funcionar nesse esquema. Exatamente. Alguns jogos. Disso do Uplay que você falou, né? Provavelmente os do Uplay não vão funcionar. Vão funcionar por conta do Uplay. E jogos, sabe, aqueles games for Windows Live? Também não, jogo com isso não funcionava. Exatamente. Porque você tinha que ativar aqui. Exatamente por isso, porque ele não tá jogando pelo Steam. O Steam é meio que um portal pra você abrir o jogo na outra plataforma. Aí não conta, né? Mas a maioria dos jogos, assim, que é do próprio Steam mesmo, né? Você consegue fazer isso. Consegue. Eu acho isso uma coisa, cara, como é que eles fazem isso, né, cara? Tipo, tá o mercado lá quieto no canto. Qual é a intenção do Steam fazer isso, cara? E até eles estão perdendo dinheiro, mas é o que eu falo, é bom demais pra ser verdade, sabe? É aí que tá. É bom demais pra ser verdade? Não. Ele é bom o suficiente. Só que a maioria das empresas vai pela ganância, cara. Por que você acha que sai tipo um Assassin's Creed a cada 6 meses? E um... Porra, nego tá cagando pra qualidade, pra essas porra. Eles querem... encher o rabo de dinheiro. Isso também ficou comum até pra uma coisa que a gente não chegou a comentar, mas que mudou o mercado de outra forma. Não fica tão visível assim pro consumidor, porque isso afeta mais as empresas, né? Mas é o lance que já acontecia em jogos de PC, né? De o cara poder fazer patches pro jogo. Antigamente não existia isso, né? O cara tentava lançar o jogo impecável pra lançar o CDzinho lá do jogo dele, porque se saísse cagado, ninguém ia comprar. Hoje em dia, o cara pode lançar cagado o negócio. Mas acontecia isso com alguns jogos de Play 2, você sabia, né? Ah, é? Eles lançavam... Ah, mas ele lançava outra... Lançava outra cópia do jogo. Outra cópia do jogo. Eles tinham que recolher, às vezes, que nem o caso do GTA San Andreas, Que eles tinham... Vocês manjam do Hot Coffee? Ah, sei qual é. O que acontece? No GTA San Andreas, os desenvolvedores cogitaram a possibilidade de você poder transar com as suas namoradas. Porque durante GTA San Andreas você tem namoradas. Uhum. E aí você leva, você busca ela pro encontro. Aí depois ela pode te convidar pra tomar um café. Então, aí o que acontece? Quando você aceitava, os personagens transavam. Isso tava dentro do código, mas a Rockstar pegou e falou, não, não vamos colocar isso. Então o que acontece? Na hora que você aceita o café, fica uma câmera de fora e só fica, oh, yes, yes. E aí, beleza. Lançou a versão de PC, começaram a fuçar lá, acharam esse código e acharam como habilitar. Uhum. E descobriram pior, como habilitar isso no Play 2. E isso deu um BO tão fudido que a Rockstar teve que recolher todas as cópias de GTA de alguns lugares e revender a nova cópia sem esse código do jogo. É, mas eu acho que isso foi mais porque eles quiseram sair muito por baixo do negócio, porque eles não tinham obrigação disso, né? É, mas falar, não, o jogo é assim, é de... É, processo jurídico, não, né? Cara, obrigação, teoricamente, ninguém tem, só que a opinião pública, especialmente de lugar igual aos Estados Unidos, que é cheio de frescura, fica contra eles, e aí eles perdem negócio, né? Tem essa também. Agora, isso daí que o Falk falou é verdade, que, tanto que eu me lembro que eu já vi jogos que os caras faziam speedrun, né? Aí, na primeira versão do jogo, os caras conseguiam fazer, sei lá, tem uma plataforma invisível lá no jogo. Aí, tipo, não, isso aqui só existe nessa versão inicial de lançamento, né? Naquelas depois que eles falam Game of the Year, sei lá como é. O Castlevania, Symphony of the Night. E é isso? É um deles que tem. Na versão tal do jogo, o jogador consegue fazer um glitch que ele sai correndo mais rápido, tá ligado? Uhum. Aí depois os caras tiram isso. Agora imagine todo o problema de os custos e logística, né, cara? Pra você fazer isso, de ter que fazer toda uma nova produção de jogos com isso corrigido, né? Hoje em dia os caras fazem no primeiro dia de lançamento, né? Uma parada dessa. O cara lança o jogo quebrado, cara. A internet tá lá no maior hype. Não, mano, vamos jogar. Os caras iniciam o jogo tá todo cagado. Aí eles vão lá e corrigem, lançam um patch posteriormente. Tipo, falando de Assassin's Creed, né, aquela hora que eu citei. O Unity, que ficou com uns bugs ultra inacreditáveis, assim. Lançaram um patch e bugou o jogo inteiro. E o pior é que aconteceu. A solução pra quem comprou a cópia digital foi baixar o jogo de novo. O patch era baixar o jogo de novo. É foda, né, cara? Olha, basicamente, ele bloqueia o jogo que você comprou e pega outro. E isso tudo faz parte daquilo que a gente falou da cultura do hype, né? O Watch Dogs, apesar de todas essas críticas, ele é considerado um sucesso, né, de vendas. Parece que vendeu bastante, assim. O jogo se pagou. Vendeu, cara. Falando agora um pouquinho do futuro, né, velho? Que tem as paradas aí que estão prometendo, que acho que esse ano que começa, né? A corrida do ouro do Oculus Rift, né, cara? Os óculos de realidade virtual, que todo mundo tá fazendo um, né, cara? O que, é que vocês acham disso? Steam, Sony, daqui a pouco aparece a Microsoft. Cara, eu digo, foda-se o Oculus Rift. Eu quero saber, de uma das paradas que o nego tava usando pra fazer propaganda do Oculus Rift, né? Que é aquele playable trailer do Silent Hills. Eu não quero saber do Oculus Rift, eu quero saber do Silent Hills, cara. O cara tava usando algum equipamento ou você tá falando só do jogo mesmo? Assim? Ah, é que você pode vir usar o Oculus Rift, né? Ah, cara, isso daí eu não tenho coragem. É, porra, isso daí... Tem que ter um pulhão, né? Bem grande, assim, digamos. Cara, tem que ter pelo menos uns três. porque um deles vai murchar, né, cara? Agora, velho, eu tava... Um dele você vai liquefazer, cara. Eu não sei se vocês já testaram. O Oculus Rift, eu acho que ninguém testou, né? Eu já. Você já testou? O que você achou dele? Spare. Cara, eu achei, assim, algo bem estranho. Porque, eu não tava jogando, entendeu? Era meio que... Ah, era um demo, né, que os caras colocaram. É, era tipo um carro de Fórmula 1. E ele tava correndo, e eu era o piloto, então... Eu achei bacana, tipo, olhar pro lado, ver a câmera virar, entendeu? Eu achei isso bacana. Mas tava tão... Assim, a demo que tava lá, no monitor tava bonito, mas no óculos tava com uma qualidade ruim, saca? É, o da Campus Party acho que não era a versão final ainda também, né? Acho que não. Não era o HD nem nada. Foi ainda na Campus Party do ano passado, cara. Cara, eu geralmente sou meio analógico em questão de jogo, saca? Eu não gosto muito de frescura, de dessas paradas, não. Dos frufuzinhos. Mas, tanto cara... que eu sou um cara que não liga nem pra gráfico, então, porra, né? Pô, velho, se um dia eu quiser fazer algo pro Ike, eu vou fazer um jogo com palito. Palitos e pronto, cara. É, compra um abaco pra ele. Rapaz, se ele for um jogo com palitos e muralhas de texto, eu provavelmente vou adorar. Então, cara, mas eu sei do mais ou menos do que você tá falando, mas que, pelo que essa tecnologia tá prometendo, ele é uma parada que realmente vai melhorar, não é frescura, simplesmente. Eu consigo imaginar quase qualquer jogo, assim, você com o Oculus Rift com o controle na mão e ele só vai melhorar, sabe? Entendi, eu só não acho que isso é uma parada que me atrai, entendeu? Uhum. É, eu acho que eu acabo até concordando com o Aiken, porque uma coisa bacana, apesar de não ter muito isso hoje em dia, mas é legal você chamar os seus amigos, todo mundo se reunir e jogar, entendeu? Exatamente. Então, sei lá, morreu, passa o controle, você vê os outros jogando. Agora imagina, você vai chamar seus amigos, ô, cada um traz seu óculos aí, hein, mano. É, aí o cara não tem porta USB suficiente no PC e fudeu a porra toda. É, atualmente eu acho que esse daí é o grande desafio deles, inclusive. Que vai acabar sendo uma coisa mais lá de você ficar no seu canto mesmo, jogando sozinho, né? É. Mas eu até fico imaginando que quando começar a ficar mais acessível e tudo, e todo mundo ter o seu próprio óculos e tudo, eu imagino que até isso vai se estender além dos jogos, sabe? Você pode até, de repente, o cara vai fazer uma gameplay no Oculus Rift e você poder reproduzir essa gameplay na sua casa, sabe? Vendo no YouTube lá com o Oculus Rift, sabe? Cara, mas sabe por que eu acho que isso não vai vingar dessa forma que você tá falando? Porque nem... Como é que chama aquela parada do Xbox? O Kinect? O Kinect. Nem o Kinect pegou. Nego, tipo assim, os caras colocaram o Kinect obrigatório no console. Tipo, eles tiveram que tirar, saca? Uhum. Porque o pessoal odiou. Então, mas aí que porra. Tá, eu consigo ver muitas falhas no Kinect, cara. No Oculus Rift eu não tô vendo muita coisa ainda. Mas quando eu falo Oculus Rift, eu falo... Mas ó, você exigir que um acessório que talvez você nunca use seja algo obrigatório pro console, aí a Microsoft cagou no pau. Que nem aquela ideia de que o seu console ele tinha que bipar a cada 24 horas, ele tinha que dar um bip pra internet, porque senão ele ia bloquear os seus jogos. Cara, que porra é essa? Então, contra a maré, né, cara? Enquanto a gente fala do Steam, que facilitam as coisas, que a gente... Pra que eles fizeram isso, né? No sentido bom, né? Pra que eles fizeram isso? Eles estavam bem no canto deles, né? Eles quiseram facilitar ainda mais, aí chega o Microsoft naquela época lá. A Microsoft, no lançamento do One, foi assim, acho que uma desgraça pra eles. Porque teve essa putaria do Kinect obrigatório, teve a putaria do console ter que bipar online, que você não poderia trocar jogos. E, cara, começou fortes críticas contra a Microsoft por causa dessas escolhas deles, entendeu? Apesar deles acharem que isso seria uma revolução, porque você pensa. Acho que a linha de raciocínio deles foi o seguinte, no começo eles não vão gostar, mas depois eles vão se acostumar. Só que a galera não gostou e não ia, pretendia, e nem esperou o console lançar pra tentar se acostumar. Eles simplesmente pegaram e falaram... Vai se fuder, já comprei o meu Play 4. Agora, aí que tá. Enquanto isso tá acontecendo, tá essa guerra toda, é isso que eu falo. O Steam tá lá, silencioso, né, e tudo, quieto no canto. E já tinha, nessa época de toda essa provocação, já existia esse Family Share, que você podia emprestar jogos online, cara. Como assim, né? Você tá emprestando um jogo com uma mídia digital, cara. É isso que eu acho engraçado. Às vezes tá toda essa guerra aí. É que a questão do Family Share não é a gente usar dessa forma, né? Mas a ferramenta possibilita que nós usemos dessa forma. É, aí que tá. Eles sabem disso, cara. Eles não são tão inocentes disso. Eles sabem que todo mundo tá usando pra isso. Só que é aquilo. Eles já partem do princípio que, tipo, não. A galera tá usando porque, pô, na casa tem o irmãozinho, tem o Joãozinho e a Maria. O Joãozinho quer jogar os joguinhos da Maria e a Maria quer jogar os jogos do Joãozinho. Então vamos facilitar. Essa é a ideia do negócio, mas até fazem... então o Diego é da minha família. Uhum. Aí, além disso, eu não sei se vocês estão por dentro aí que a Valve tá querendo... Estão fazendo várias coisinhas aí, além do óculos deles, né? Uhum. Por incrível que pareça, a coisa que mais me interessou, tem lá o controle, né? Tem as Steam Machines, que é basicamente o computador, meio videogame, né? É. Mas o que me interessou mais, eu acho que foi a coisa mais simples que eles falaram, que é o Steam Link. É o quê? Não sei se vocês sabem como funciona a Apple TV, né? Tem uma semelhante pra Android também. Ah, a questão do streaming. Isso. Que basicamente o seguinte, você deixa o seu computador fodão lá, o computador do Falk foda lá no escritóriozinho dele, no quarto, sei lá. Aí digamos que chega a galera pra jogar os jogos com ele. Ele diz, pô, meu quarto vai ficar muito apertado, quero jogar na TV da sala. Você deixa lá o Steam Link na sala, que ele vai meio que fazer um stream local do seu computador pra a TV, entendeu? É tipo o que o Play 4 faz com os celulares Xperia Z e com o PlayStation Vita TV. É, hoje em dia já dá pra fazer isso com o próprio Steam, se você tiver um notebook, de repente a gente já fez isso. Sim, já dá pra você fazer isso, né? Só que é interessante essa ideia de você ter um aparelhinho, né? Que vai... Eu imagino que isso, no futuro, vai servir pra tudo, não só... A Steam eu acho bacana, cara, porque eles estão inovando bastante, assim, que nem, por exemplo, numa questão de stream, você meio que entra no jogo, você baixa o jogo do cara e entra pra assistir o jogo. Eu não sei como é que funciona direito, mas você tá jogando e um cara pode ir lá e começar a assistir o que você tá jogando, entendeu? Ah, isso é bem simples, na verdade, né? É porque parece que ainda tá no beta, né? Eu não sei se já tá liberado pra todo mundo. É, eu acho que deve estar no beta ainda. É, mas eu já testei isso daí. Ele ainda tá meio bugadão, mas da última vez, já faz alguns meses que eu testei, mas... É tipo assim, tá lá na sua lista de amigos. Tá lá, Falk jogando, sei lá, Far Cry, por exemplo. Aí eu clico com o botão direito lá e assistir partida, sabe? Assistir jogo. Aí eu começo a assistir o que você tá jogando, sabe? Isso é interessante também, essa parada, toda essa interação, né? É. Então, só pra dizer que a gente não seguiu a pauta, não terminar com ela, né? Vocês estão esperando algum jogo aí? Um jogo assim que eu quero, que não se sabe quando vai lançar, é o novo Mirror's Edge. Que cara... A última E3 que teve, a EA teve uma conferência que foi bem... Como é que se diz, assim? Foi bem cautelosa, né, cara? Eles não liberaram quase nada no... É, mostraram, tipo, alguma... Estão fazendo coisas... bastante coisa, assim, não... No desenvolvimento do jogo. Então, uhum. O jogo tá todo escondido, assim, tem um trailer só do jogo. Sinceramente, cara, eu acho que vai ser um jogo foda. Pra que essa questão da nova geração, eles já falaram que não vai ter pra Play 3 nem pra 360. A gente não consegue adaptar esse jogo. Até que enfim, né? Tá tendo essa porra dessa atitude. Eles já foi falar, a gente não consegue fazer esse jogo pra geração passada, tem que ser a nova geração. Então eu já tava naquela, né? Caralho, vou ter que pegar um PC novo, que não sei o quê. Eu até fico feliz que não liberaram mais informações e o jogo ainda tá em desenvolvimento. E quando lançar esse jogo, agora eu vou poder jogar, entendeu? Uhum. No talo, né, cara? Nossa, vou jogar estourando isso daqui. Da EA também, né, que eles falaram até na mesma conferência, que não falaram quase nada, eu tô esperando um pouco o Battlefront, né? Star Wars, né? E eu gostava muito dos antigos, né? Cara, eu nem vi notícia, porque depois que falaram daquela... que a LucasArts, né, foi fechada, depois que teve a venda e tudo mais, eu achei que todos esses jogos tinham morrido, saca? Uhum. Aí depois eu nem vi mais notícia dele. Então, eu não sei como... Agora que você falou também, não sei como é que funciona, né, nesse caso. Mas eles estavam desenvolvendo, né? Foi o que mostrou na E3 passada. Mas, questão dos hypes de jogos, né? O que eu estava me coçando, inclusive, hoje mais cedo... Com Witcher 3, cara. É impossível, né? Não, cara, como eu, né, minha preferência pelos RPGs e tal, Witcher 3 é a parada que eu tô alucinado, cara. Eu tava antes com o Dragon Age Inquisition, aí eu joguei 148 horas no meu primeiro personagem, e agora minha atenção tá completamente voltada pro Witcher 3, que eu tô, pô, alucinado. Você jogou os anteriores? Não, eu sempre ouvi falar sobre os anteriores que eles tinham uma jogabilidade muito frustrante, saca? Então isso nunca, eu nunca tive, tipo, ouvia falar, achava legal, mas nunca me dava o ânimo de ir pegar pra jogar, entendeu? É, tem uma galera que tá fazendo maratona, né, dos outros jogos. Aí por isso que eu nunca joguei os anteriores, mas tinha ouvido falar muito bem da história e tudo mais, até porque ele é baseado em livro, né? É, então, de onde que é, cara? É Polônia? Polônia, né? Polônia. Uhum. Parece que esse negócio lá é uma loucura lá, né, cara? É. Faz um maior sucesso aos livros. Assim. Pode crer. E aí, e com esse do 3, com tudo que eu vi, porra, eu tô alucinado nesse jogo. Beleza, agora a gente vai esperar o Gavestática 90 e tantos, né? Quando a gente falar de videogame de novo, aí tá você falando mal do Witcher. Que nem foi o Watch Dogs, né? Cara, não. Impossível, cara. Impossível, porque esse é o tipo de jogo que não comete as mesmas cagadas que o tipo de jogo... Que o Watch Dogs é essa. Não, e outra, cara, essa CD Projekt Red, se eu não me engano, né? Que é o pessoal da Polônia que tá fazendo o jogo. Você vê que os caras não são empresas tipo a Ubisoft. Eles curtem a parada, né? É, exatamente. Eles fazem o jogo que eles querem jogar, saca? Uhum. E eles já estão liberando o jogo pra galera jogar em stands e coisas do tipo há bastante tempo, né? Tanto que o pessoal do God Mode mesmo jogou vários trechos do Witcher 3 nessa BGS mesmo. É, que então, falaram com os criadores lá, eles já se acham brothers, né, dos caras. É, que os caras são mó gente boa e tal. Então, quer dizer, cara, eu acho que não tem como dar errado. É, vamos ver. Beleza. Ah, e só tem um que precisa ser citado, até por causa da merda que deu recentemente, né? Uhum. Que é o Silent Hills. com a parada da saída do Kojima da Konami, né, cara? Uhum. O que é que isso afeta no jogo? Eu não sei nada sobre essa treta. Kojima, ele é simplesmente um dos designers de jogos mais sinistros que tem hoje em dia. O cara pode ser uma estrelinha, com esse cheio de não me toques, cheio de estrelismo, mas o cara é genial, saca? Isso é inegável, cara. É, eu acho foda as paradas que ele faz de quebrar a quarta parede. Sim. E na época do Play 1, lá no Metal Gear Solid primeiro, tem coisas que hoje em dia a gente não vê, né? É isso. Exatamente, exatamente. Tipo, ligar o seu controle na porta 2. É, exatamente. É, não, tipo, o Psycho Mantis lê o que tem no memory card, saca? Pra dizer que ele tá lendo a sua mente. Uhum. É muito foda, cara. Não, o pior é que, assim, no Metal Gear, acho que 3... Não, qual o é o 4, o de Play 3, né? Uhum. Tem, acho que você batalha com o Psycho Mantis, e se você tentar entrar nas configurações do controle e trocar o seu controle pra entrar na porta 2, o Snake vai ficar imóvel, aí vai aparecer a tela do codec, não sei. E aí vai falar lá, tipo, ei, eu não consigo me mexer? Snake, você tentou ligar o controle na porta 2? Tentei. Ah, bem... Não é mais o PlayStation 1. Ah, bem pensado. É muito foda, cara. Cara, imagine um jogo desses lá no... Hoje, o cara com uma biblioteca gigantesca de jogos no próprio Steam mesmo. O quanto de piadinha o cara não ia poder fazer, né, cara? O cara podia até falar assim, cara, você gastou 1000 horas jogando Dota. O que você tá fazendo mais, aqui, cara, né? Imagina a quantidade de coisas que eles não poderiam falar, né? De dar uma zoada. Nossa, muita coisa, velho. Não, e aí é que tá, cara. E essa parada de quebrar a quarta parede e tal, é isso que tava me deixando mais pirado quando anunciou que o Silent Hills ia ser saca? É, porque tem tudo a ver, né, cara? Imagina um jogo de terror, você podendo zoar, assim, com a cabeça do cara jogando, né? Isso, cara. E outra... Essa expressão, quebrar quatro paredes, é o quê? Exatamente. É tipo assim, o cara do jogo virar e falar, e saber que ele tá no jogo, por exemplo. Ou então o personagem de uma história falar com você, leitor, saca? Tipo isso. É bem abrangente, mas é meio que isso, assim, né? É. Tipo, você assiste o House of Cards? Não. Você conhece o Deadpool, seja quadrinho ou os jogos? Sim. Então, o Deadpool, toda vez que ele, por exemplo, lê o que o narrador fala, por exemplo, isso é quebrar a quarta parede, saca? Toda vez que ele te referencia como jogador ou como coisa do tipo, isso é quebrar a quarta parede. Sabe, eu até pensei agora numa ideia foda pra quebrar a quarta parede no Silent Hills. Imagine você ter junto, que hoje é bem comum até coisa do tipo, né? Você ter lá um aplicativo no seu smartphone do jogo. Imagine agora, eu não sei como é que seria a história do jogo, né? Mas enfim, digamos que, sei lá, o aplicativo sincroniza com o seu jogo e no meio da madrugada seu telefone toca com uma voz bizarra falando com você, algum personagem do jogo, sabe? Imagina não, que doideira para, é isso. Para, velho. Não vai ter nem querendo se matar. não dá ideia. Cara, isso seria a glória do universo, cara. O jogo vai estar zoando com a sua cabeça mesmo com o videogame desligado, cara. É. Não, e outra, sabe? Não é só por causa do Kojima que esse jogo ia ser foda. O roteiro do jogo é do Guilherme Del Toro, cara. Porra! Será que é a volta do Silent Hill, né, cara? Esse tio tá meio... Tem o Silent Hill, eu acho que é o Homecoming. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Não, não é Homecoming, não. Shattered Memories. Ah, eu já falei desse jogo aqui. Já? Estática. É legal esse jogo. Assim, eu nunca joguei ele, mas eu baixei pro meu amigo jogar. Mano, meu amigo, ele falou que teve uma hora que ele ficou doido, porque, por exemplo, ele fala lá, colore essa casinha. Aí você colore, dependendo da cor que você vai colorir a casa, ele vai traçar o seu perfil. Você já vai ficar meio... Cara, ele já começa com um questionário que você já tá tipo num psiquiatra, assim, você vai respondendo as coisas que você gosta de fazer e tudo, e o jogo já vai mudando a partir dali. Eu não sei se você lembra, Aiken, quando eu falei desse jogo, ele é aquele que, de acordo com a maneira que você joga, tipo, você tem um cartaz de uma mulher seminua na parede. Se você fica olhando aquele cartaz, ele interpreta que você tem algum problema sexual, sabe? Alguma coisa assim. Uh-huh. E aí isso tem bebida. Altera tem o final do jogo, né? Tudo isso vai alterando. Aí tem cartazes de bebida, ou então tem um bar, você olha assim, passa e olha pelo bar, sabe? Ele detecta que você tá olhando muito pra esse tipo de coisa, sabe? Uh-huh. Aí tem tipo, sei lá, acho que uns 6 finais e tudo isso vai influenciando, né? É bem interessante. Você não tem arma, só lanterna. Não tem arma, é. É um jogo meio de exploração. Quer dizer, tem dois momentos, né? Tem um momento que você fica mais explorando e tem outros que você tá tipo no pesadelo, assim, tem que fugir dos monstros lá. Mas ele é assim, e ele tem um plot twist muito... Eu já vi gente dizendo que matou bem rápido, né? Mas eu achei bem legal o final também do jogo. Então, cara, e porra, esse jogo tem tudo pra ser a glória, mas... com a saída do Kojima, eu tenho medo do que eles vão arrumar. Que tá? Será que já tá bem avançado, não, o negócio? Pois é, eu acho que não. Deve ter começado isso aí, cara. Acho que começar ele já começou, mas eu acho que tava bem no iniciozinho. Bem no iniciozinho mesmo. Mas, né, vamos esperar e torcer. Beleza. Ah, você pode fazer um jabazinho aí, Falk. Bem, se quiser. Acho que é isso, né? A gente discutiu pra caralho aqui. A gente já tá 2 horas aqui conversando. Essa gravação, vocês já sabem, né? Se o episódio ficar curto, a culpa é do Fly, galera. Vai ficar, com certeza. Sempre fica. Fiquei feliz de ter participado. De coração, valeu pelo convite aí. Aproveitar pra fazer o meu merchan, né, galera? Eu sou o Falk. Eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com/falkplay. Faço gameplay de diversos jogos, aquela coisa que tá saturada ao extremo hoje em dia, mas eu tento trazer algo diferente. E é diferencial, você joga nu. quase isso, só que não tem a facecam, então é a mesma coisa que nada. mas aí as pessoas vão assistir sabendo que você tá jogando nu. Galera, meta diferencial. Mas bem, aproveitar também, que eu sei que tem um amigo meu que vai estar ouvindo isso aqui, Jean de Santana. Né? Uma pra Mona Lisa. Seu lindo Lisa Mona. Mona Lisa, Lisa Mona. Só pra. Ele vai estar no busão, ouvindo esse podcast. Ele vai fechar o olho com aquela cara careca dele, ficar tipo olhando assim pro nada, dando um sorriso. Pra quem não sabe, esse é o cara que encontrou o Ike na Anime Friends, que era? Anime Friends ficou maluco lá. O ninja ele jogou com a gente no Left 4 Dead outro dia aí. Que quem tava rosteando, inclusive com a sua fibra ótica, né, Falk? Você tava rosteando a ligação lá. Nossa, Left 4 Dead não era o Age? E agora eu tô na dúvida. Ah, mesmo, foi o Age, né? O Left 4 Dead eu acho que não tava, não lembro agora. Ó, os caras enchem meu saco, eu tenho fibra ótica, mas não é caro. Não é minha culpa que não passa um cabo por aí. Se os vizinhos pararem de fazer gato, que talvez eles passem um cabo. Europa é um país ou um continente? Porra! Porra! Você invalidou sua participação. Really? Cadê o Gold pra me xingar nessas horas? Aí uma vez eu baixei um hack, cara, chamado Pokémon Sonic. Eu lembro, assim, na minha visão de criança, eu lembro que eu vi o Sonic dentro do jogo capturando os Pokémon. Aí eu achei essa ROM. Depois de muitos anos, cara, fui jogar de novo. Eu fiquei tão apavorado que eu fechei a ROM pra não estragar a minha infância. Olha aí, você parece aqueles jogos do Creepypasta, né, cara? Bizarro, Pokémon Black. Aí eu pegava um ou outro. Eu lembro que uma vez eu peguei um episódio mó aleatório e do nada. Ah, mandar um salve aqui pro Felipe Faulkner, que mandou um oi no Twitter. Eu, caralho, eu fui citado, maluco. O cara fala como se fosse uma coisa muito difícil, né, cara? Ah, deixa eu ser feliz, velho. Pior que muita gente tem meio que essa percepção mesmo, sei lá, por quê. Ah, cara, sei lá, tipo, hoje em dia, como eu trabalho ao lado de, tipo, ícones grandes da internet, eu já. Mano, eu vou conhecer o pai de família, velho. Ah, meu caramba. Deus. Caramba. Qual é a ocasião, cara? É por isso que você queria falar sobre sexo, cara. Não, vai ter um evento em Campinas. Claro que é por isso. Vai ter um evento em Campinas que é o Age. E eu vou estar lá coordenando a stream dos campeonatos que vai ter. E o pai de família vai aparecer no evento. Caraca, como assim, cara? Dessa bosta, muito cara. Aleatório, cara. Ah, cara, foi. Eu tava conversando com o dono do evento. Ele tomou carteirada do pai de família. Ele pegou e falou: ó, seguinte, ou você me convida pra ir lá, ou eu vou aparecer do mesmo jeito e vou ficar causando no seu evento. Que merda. O que a gente espera disso, né, cara? É muito subjetivo isso, né? O que, que ele vai causar lá, cara? Mano, ele vai chegar lá e vai começar a gritar: ai, que delícia, a galera vai: caralho, eu já isso, mano. E vai todo mundo começar a pular em cima dele. Caralho, cara, a internet realmente é um lugar muito sem lei, né, cara? Vou comprar o Play 4 agora, porque vai lançar um Dissidia novo pra ele e eu preciso jogar essa merda. Eu tenho PSP. Vai lançar o quê? Dissidia Final Fantasy, é um jogo de luta. Ah, tá, aquele lá que você me empurrou pra jogar e eu não quis. É cuzão, mano. O cara fica jogando Monster Hunter, mas não joga um Dissidiazinho. Saca, e aí você conseguia zerar o jogo, inclusive o encontro inevitável do final, sem dar um tiro. Esse é qual, Fallout? O 2. 2, ah, tá. Ah, é, no caso, ele tava falando de um, acho que era do daquele último lá que saiu, que sem ser o 3, qual que era? Oh, New Vegas. Vegas. Vegas, né? Sabe um bagulho interessante desse de zerar o jogo de maneira idiota também? Maneira idiota, né, cara? Sem matar. Sem violência. Tipo, que coisa tá ligado o Far Cry 4? Uhum. Você é sequestrado pelo Pagmin, não lembro o nome do cara, que é aquele cara de rosa da capa. E aí, ele vai conversar com você. Aí ele tá conversando e ele fala, eu tenho que resolver uns negócios. Eu volto daqui a 15 minutos. Ele simplesmente sai e vai embora. Aí o que o jogador pega? Vou fugir. Só que se você ficar lá e esperar 15 minutos, ele volta e ele te contrata. E vocês viram aliados e o jogo acaba. Eu ouvi falar disso. Muito bom. Aí você vê o cara que ficou 15 minutos esperando, você sabe o caráter da pessoa, né, cara? É, esse cara, ele é o máximo. Pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Aiken. Haha! Agora eu estou emboscando vocês aqui. Olha só, né? Ataque de oportunidade. Ataque furtivo. Pois é, a Vi não pôde aparecer pelo simples fato que ela vai ser mãe, cara. Ó, que coisa mais anticlimática que foi essa revelação. É, e ela falou aqui do fundo, não sei se deu pra ouvir, eu tô aqui. Nossa, aqui eu tive uma visão muito do inferno, assim, tipo, da Vivi dando luz a uma traça gigante, assim, sabe? Cara, monstro. Eu pensei em pegar lá o ultrassom que a gente colocou lá no grupo. Eu pensei em fazer uma montagem, mas começou a dar trabalho. Quando eu fui ver, tava só um smile, né? Eu disse, deixa quieto, cara, não vale a pena. Mas é isso aí, agora o gaveteiro está tendo um legado, né, cara? É, em breve teremos um participante novo, né? Para as discussões. Então, Aiken, o que temos para falar aqui? Recebemos vários e-mails, quer começar lendo um deles? Esse primeiro, cara, daí é o ouvinte favorito. Eu não quero ler esse primeiro, não, porque eu tô tendo vergonha alheia lendo ele, cara. Coitado, cara, mas ele é criativo, todo o Gabriel Stático ele mandou. Cara, seja menos criativo, Gabriel Santana. Criatividade demais não é muito bom, né? É. Então, o primeiro e-mail aqui é do Gabriel Santana, e tá rindo aqui do lado. Ele entrou depois do e-mail estilo Hulk, ele entrou no modo Exterminador do Futuro e ele fala: minha designação é ex-modelo S, número de produção, whatever. Ele bateu com a cabeça. Podem designar a mim como Santana, suas únicas informações que dar a vocês. Caso contrário, o futuro pode ser danificado. Venho de muitos séculos do futuro para afirmar meus pensamentos sobre o podcast de número 81, designado como Morando Sozinho. Essa mudança aparentemente causa medo nos seres de carbono bípedes onívoros classificados como humanos. Aparentemente, as dúvidas de como a vida deles irão mudar após estarem vivendo por si sós. É, eu acho que eu me enrolei aqui, né? Mas o texto. Não, é porque o texto não tem ponto final. Porém, isso realmente causa muitos eventos que não é possível calcular o nível de insanidade do humano a fazer isso. Como trocar resistência por um clipe de papel ou trocar a lâmpada enquanto ela ainda está acesa. Achei muito engenhoso o jeito que leram meu último e-mail. Preciso ir, mas não se preocupe, I'll be back. E aí então, nós temos o segundo ponto final do e-mail. Bem observado, realmente. É, vamos ver, né? Vamos ver até onde esse menino vai, né, cara? Eu não sei se quando a gente fala isso, a gente tá incentivando. Será que isso é boa? Cara, eu só tenho uma tipo assim, eu tenho que dar um recado pro Gabriel Santana, que é assim, criatividade demais te deixa virgem, cara. Seja menos criativo. Pô, você tá ligado que isso daí também é um argumento muito babaca, né, cara? Beleza, então você quer ler o segundo e-mail? Lucas Dias, médico, 29 anos, Belém. Olá, traças. Parabéns novamente pelo trabalho. Como disseram em outro e-mail, o clima do podcast é muito legal. Entrei na página do Patreon e como tinham 11 pessoas contribuindo e eram fileiras de 4 avatares no canto da página, o meu toque não me deixou deixar de contribuir também. Enfim, como faço para entrar no grupo do Face para ver os extras? Abraço. Olha aí, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado e eu entendo perfeitamente o que você quis dizer sobre o toque. Eu sei exatamente o que isso significa. É interessante a gente poder explorar as doenças das pessoas para pagar pra gente, né, cara? Tem que ir por essa linha, será? De estratégia? É, rapaz, você não se sente meio sujo, assim, de explorados? Inclusive, ele fez a pergunta aí, eu já coloquei lá no grupo do Face, as pessoas que quiserem colaborar com a gente no nosso Patreon, tem lá como você entrar com a conta, acho que tem como você registrar a sua conta do Patreon com a conta do Facebook, né? Então já fica sincronizado. Aí fica até mais fácil pra mim, que assim que alguém entrar lá, já dá pra eu pegar o perfil da pessoa e já adiciono de cara também. Isso. Inclusive, eu falei com ele, Aiken, com o Lucas, né? Uhum. Ele fala que ele é médico, ele é daqueles caras que faz aqueles exames que a pessoa fica dormindo, sabe? E ele fica observando. Isso é médico ou é psicopata? Ah. Ele fica observando as pessoas dormindo. Que bizarro, né? O paciente acorda, tem um cara de branco analisando você, né? É, no seu quarto. Imagina, você acorda um dia, assim, pra ir pro trabalho, tem um cara, né, com a prancheta escrevendo as coisas. É, aí eu perguntei pra ele, né? Mas, e aí, já viu alguma coisa bizarra lá? Ele disse que já viu mais de uma vez paciente dizendo que não conseguiu dormir porque tinha alguém do lado deles. Porra, mas ele não, né? não estava se referindo ao médico, a sala estava vazia e ele falou que tinha alguém. Entendeu? Nossa, what the fuck. Talvez o consultório dele esteja assombrado. Agora a gente sabe porque a pessoa não, porque o paciente não estava dormindo. É, exatamente. É, beleza, próximo e-mail aqui é do Bruno Souza. Ele fala: olá, gaveteiros, meu nome é Bruno, tenho um podcast de entretenimento e humor no YouTube. Começou errado. Convido a vocês para assistir a nossa última edição. Seria um prazer ter como convidado um de vocês no meu podcast. Sou fã do Gavistática, que foi uma grande inspiração para o meu podcast desde 2012. E curioso que quando comecei a tentar fazer o meu podcast, eu assisti um vídeo tutorial de vocês ensinando como editar um podcast. Aí, ó. Pois é, legal. Eu até já dei uma olhada lá, mandei um e-mailzinho pra eles. Tá meio complicado de tempo, né? Mas assim que eu arrumar um tempinho, se quiser, a gente marca lá. Pode crer. E já adicionei ele lá no Face, a gente vai se falando. Próximo, então, né? Arthur, 16 anos, Bauru. Olha aí. Minha terra, só que não. Sua terra adotada. Olá, caros amigos. Me chamo Arthur e moro em Bauru também. Me surpreendi muito ao saber que residem em minha cidade natal. Mas chega de enrolação. Venho aqui a fim de comentar o Gavestática 68. Podres por dentro, com Doug Bezerra, do Frango Fino. Que, por acaso, foi meu primeiro. Com 16 anos, já passei por cirurgias para... dois pontos. Retirada de uma pinta no olho esquerdo. Tô imaginando uma pinta dentro do olho do cara, saca? Mas é meio que isso, não é, velho? Agora, pra que alguém faz isso, velho? Não sei, cara. Não sei. Eu achei que isso fosse bizarrice da minha cabeça. Mas você tá dizendo que tem pinta dentro do olho, né? Você nunca viu? Tem uma galera que tem, sim. É como se fosse um sinalzinho mesmo, assim. Um ponto preto, cara. É bizarro. Nossa, eu já vi tinha um amigo meu que tinha isso. Mas ele tem isso, acho que até hoje. Eu não sei pra que alguém Caraca. Tiraria. Eu tinha um primo que ele tinha uma mancha dentro do olho, mas foi porque ele tomou um tiro de uma pistola de chumbinho dentro do olho. Caramba, ele vê ainda? Sim. É porque foi no lugar branco, assim, saca, do olho. Uh-huh. Aí ficou uma mancha, tipo assim, tinha a íris e tinha uma mancha escura do lado. Velho, sabe? Você falou isso, eu lembrei da história que o Afonso Solano falou uma vez. Chegou um amigo dele, sei lá, o primo, sei lá o que era, que chegou com a pistola de airsoft, ele tirou o pente, só que ficou uma balinha daquelas lá, na agulha. Falou, pense rápido, e quando ele virou assim, ele deu um tiro, cara. Era pra assustar só, né, mas tinha lá ainda uma bolinha, né, no olho dele, cara. Nossa. Velho, me deu uma aflição. Eu não sei como ele enxerga hoje, cara. Ele ficou um bom tempo sem enxergar, cara. Rapaz, a raça humana é uma máquina de matar sem coração resistente, cara. É por isso que as pessoas aguentam. Já é foda você fazer uma merda dessa por burrice sua. Agora, burrice dos outros é pior ainda, né, cara? É, imagina você ficar cego por conta de uma bolsa dessa. É. Mas continuando a lista aqui, que tem umas que me deram muito nervoso. É, cirurgia de tireoide. 3 operações para colocar e tirar pinos no braço que quebrei em 2 partes. Isso é uma beleza, porque essa parada de pino é bizarra, cara. O meu irmão, né, alguns anos atrás, ele foi cair na porrada com um caminhão carregando 12 toneladas de gengibre. Ele achou que tinha, achei. É, e ele teve que colocar também, e até hoje tem uma cicatriz bizarra no braço. E, por fim, aqui, né, do Arthur, e mais 7 cirurgias ortodontológicas. Eu não sei se existe isso. O quê? O Google Docs tá marcando como que essa palavra não existe, ortodontológica. Nem odontológica, eu sei lá. Eu acho que tá certo, mas é uma palavra meio bizarra. Onde tive de reimplantar 4 dentes que arranquei em uma mureta. Cara, essa parada de arrancar dente com a porrada, isso é uma das paradas que mais me dá nervoso na face da terra, cara. Eu tô lembrando daquela cena que vocês falaram aí no Gavestat, que é passado, daquele filme com o Eduardo Norton. É tipo que ele é um neonazista, sei lá o que ele é. Que... Eu nunca achei esse filme, mas que ele bota tipo a cabeça do cara na muretinha do asfalto, assim, né? Aham. Eu tô imaginando, a gente já sabe quem é a vítima, né, cara? É. Bizarro, cara. Não, eu notei, eu achei engraçado que ele termina o e-mail falando: agradeço muito a vocês. A gente não fez nada disso, cara. Foi você que fez, né? Ele tá agradecendo a gente por trazer alegria na vida dele. É pra essa vida de tristeza, né, cara? Pois é, né? Ele compara com a nossa e fica feliz. A propósito, a gente tá aí, eu até já comentei lá no grupo do Patreon, a gente tem que fazer muito rápido a segunda edição desse programa aí, né? Do Podes por Dentro, porque nesse meio tempo teve aí o Alien da Vi, né? A gente já deixou ela meio zoada esses dias. Olha só, o Alien Davi. Olha como o cara se refere ao próprio filho. É muito amor, cara. Ah, então, eu não sei de nada, né, cara? Eu tô esperando. Vai que nasce o neguinho. E aí? Caralho. Além disso, o Fábio também teve o próprio filhinho dele, né, cara? Esses dias, um mês de gestação com uma pedra no rim, por isso que ele não pôde participar aí. Não, uma pedra no rim não, pedra na uretra, velho. Na uretra. Eu não sei nem como funciona isso. Ele ficou um mês com esse negócio. Essa é a outra parada que me mata de nervoso. Cara, eu tô te falando, ele fez Inception. Eu não tomo refrigerante desde que ele falou dos problemas dele. Não Mas tomo, aí, cara. Ó, eu tenho um amigo meu, que é, inclusive, que tá trabalhando comigo na nossa produção de hidromel, que ele falou que refrigerante não tem nada a ver com isso, que o sódio não tem nada a ver com isso. Como assim? É que o que causa essas pedras é... Como é que chama aquela parada que tem no leite? É cálcio? Cálcio, caralho. Leite eu tomo muito. É cálcio. Mas aí que eu quase morri do coração na hora que ele falou isso, mas ele falou que o cálcio que tem no leite não tem problema. Então é maldição. Alguns nascem com ela. Basicamente, cara. A gente... Nos últimos Gavestáticas, já de um tempo pra cá, a gente tava sorteando, né, as chaves lá dos joguinhos do Steam. Uhum. Só que, sinceramente, velho, eu tô pensando em parar com isso. É bizarro, a gente vive nos dias de hoje. Chegou num ponto, até tem a ver com o tema desse Gavestática, né, que os jogos estão tão acessíveis que as pessoas estão rejeitando simplesmente. É bizarro. Nossa. Várias chaves que a gente tá colocando, assim, a gente antes fazia um desafio, né, não, fale a idade do Aiken, né, pra nos comentar. Se eu ia ganhar a chave de tal jogo. Aí o pessoal não respondeu, eu disse, beleza, vamos facilitar. Quem quiser, fala aí que quer o jogo que a gente dá. Aí só uma pessoa veio e... O pessoal não tá se interessando tanto por esses jogos que estão mais baratos, assim, porque te rebobando e tal, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Quando a gente tiver um jogo, tipo, lançamento, ou um jogo que é um pouco mais caro, mais difícil de conseguir, né? Aí a gente volta a fazer. Esses joguinhos de rebobando, a gente vai parar de sortear, que tá sendo ridículo, sabe? O pessoal prefere comprar no rebobando e ganhar todo o bando do que apenas ganhar um joguinho de graça, né? Ah, coloca isso daí no pra galera do Patreon também, ó. Pode ser, se alguém do Patreon tiver interesse, a gente só se manifestar lá no grupo que a gente passa pra alguém que quem aparecer primeiro. Pode até postar no grupo e quem pegar primeiro, pegou. Só pra finalizar, queria falar aqui um pouquinho do Patreon, que eu não sei se depois de ouvir esse Gavestática, vendo aí o Ike maluco comprando o jogo doidado, não pensem que estamos usando esse dinheiro aí para as pessoas físicas do gaveteiro, né? Até agora a gente não mexeu no dinheiro, tá lá guardando para concentrar isso totalmente voltado para o gaveteiro, para pagar as despesas do site e quem sabe, por exemplo, a gente, quando conseguir juntar um pouquinho a graninha aí, a gente mudar o layout do site, fazer outros investimentos que está aí no papel, né? Vamos ver se um dia sai. E se você quiser contribuir qualquer quantia, a gente fica muito agradecido. Só ir lá no link do post e ajudar com qualquer valorzinho que vocês puderem tirar do bolso, a gente se ajoelha e agradece. Eu prometo que eu não estou usando esse dinheiro para comprar jogos, eu estou me prostituindo mesmo. Inclusive também para você que contribui hoje com o Patreon, temos vários arquivinhos extras do Gavestática, né, os DLCs, o DLC desse Gavestática 82 já está lá pro pessoal ouvir umas conversas. Tudo bem que eu, quando salvei, eu mostrei antes pro Falk, ele pediu para eu de novo deletar o preço do PC dele, cara. Ele tá com muito medo. Ele deve ter aconteceu alguma coisa ilegal aí na montagem desse processo. Ele tá com muito medo. Ele pegou empréstimo com agiota, né? Da máfia. pra poder comprar. É, eu não sei, cara. Ou é uma coisa mais demoníaca, né? Não sei. Já tem lá o arquivinho lá antes de a gente gravar, né? Acho que eu vou colocar também o que a gente, antes de gravar aqui, esse bloco de notas, eu acabei conversando com o Ike mais do que durante a própria gravação. E também tem todo aquele papo, não sei se você lembra, Ike, que a gente ficou falando de Netflix, que não tinha nada a ver com o programa. Acho que eu vou salvar isso como um terceiro DLC também desse cabeçote. Maneiro, maneiro. Tranquilo, valeu aí pela audiência e até mês que vem. Give me money! Alô, alô, alô, oi, oi, oi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá! Mentira, não tô, não.